Não se esqueçam também de consultar o nosso parceiro, Squared Potato, em squared-potato.pt, um site focado em entretenimento, cultura e todas as coisas boas da vida. Alegria! Boa tarde ou boa noite, como quiserem. Muita alegria. É mais um Pod Bullet cheio de alegria. Bom, hoje tenho comigo o famosíssimo, em alguns países, especialmente na antiga Jugoslávia, João Iria. Bom dia, alegria! Também o procurado em sete estados americanos. Gonçalo Cardoso. Bom dia, bom dia. Então o que é que sucede? Hoje é daqueles episódios que vão ser. É tipo um. É um episódio fast de Pod Bullet, é um speed episode de Pod Bullet, porque nós gostamos de surpreender. É isso que nós. E além disso, não temos muito tempo. Somos pessoas muito ocupadas, temos vidas para gerir. O Iria tem uma panela de sopa para fazer ainda hoje. Pá, temos que gerir bem a coisa. Além de que temos de ir fazer, portanto, Um ozinho, é verdade. é. Olerila. Apesar de serem 9 horas de domingo. Bom, o episódio de hoje vai debater essa série que estreou na Netflix chamada, portanto, O Gambito de Dama, que é o pior nome que eu já vi alguma série ter desde o Fogo de Chicago. Não sei se. Certo, mas quer dizer, Queen's Gambit é um nome bastante apropriado, tendo em conta que é uma série que, pronto, que é sobre a musa e a rainha de um dos X-Men. Exatamente, exatamente. Eu estava surpreendido, sinceramente, porque a dada altura eu estava à espera que aparecesse o Gambit e ele nunca aparece. Sim, mas o Gambit, aquele que entra no X-Men Origins, do Wolverine. Sim, esse mesmo. Que curiosamente é capaz de ser a melhor parte do filme, é a parte do E Gambit. é dizer muito. Sim, Um sim. ator que fez, esse ator que fez um grande filme que toda a gente conhece, é um grande clássico do cinema, que é o John Carter. Não sei se estou recordado Sim. dessa obra de arte. Colosso do género da ação. Exatamente. Gostei muito, gostei Muito bom, muito. muito bom. Pronto, O Gambito de Dama, que é um título infeliz, né, português, porque, na verdade, Queen's Gambit faz sentido, de facto, o título, porque é essencialmente sobre xadrez e Queen's Gambit é uma jogada, ou uma abertura. Alguém vai poder explicar isto melhor. O que é esta série? Alguém? Alguém que eu acho que o Gonçalo percebe alguma coisa de xadrez, né? A Reza a lenda. sério? Sim, eu sei jogar. Ah, eu também Que sei grande é jogar, é por isso. Chrome. Ah, então pronto, olha, Então, o que é que queres saber mais? Não para há a muito. próxima não te convidamos, quer dizer, não vale a pena, pensei que Quer dizer, vinhas trazer expert. eu sei fazer o rock. Sabes fazer o rock e o roll? O brawl. Não, mas não sabia. Sabia para aí uma ou duas. Um ou dois nomes de Aberturas. aberturas e movimentos. O resto já é pá, já tá Já é super. demais. Já. É assim, eu como não conhecia nenhuma abertura, para mim era aquilo, era tudo tipo, eles podiam dizer, chamar aquilo que quisessem que eu aceitava, estás a ver? É tipo, já, Sim, mas estava a sofá, ser fixe, abertura porque de é sofá, está-te tipo bem. a primeira vez que vês wrestling e eles dizem tipo Tombstone Piledriver, tu ia bada fixe, estava a ser giro por causa disso. Pronto. É uma ligação fixe. Portanto, podiam fazer o sei lá, o Chokeslam de idoso, que Olha, era olha. um biopic do Big Show. Boa, bem jogado, bem jogado. Está aqui Pois é. já, sim, três ou quatro subtis referências a wrestling que ninguém pediu. Bom, Queen's Gambit versa sobre o quê? Isto é baseado num livro do Walter Tevis, que tem o mesmo nome. E isto é sobre a série situa-se nos anos 50 e transição para os anos 60, e é sobre uma órfã que é E assim, setenta também. e 70 também, sim. Vai atravessando assim hoje, até a atriz principal ter mais ou menos 30 e poucos anos. E é sobre uma órfã, que é basicamente um prodígio do xadrez e a sua ascensão até ao, pronto, número 1. Ela é tipo o Federer do xadrez, enquanto luta com problemas emocionais e com drogas e dependência do álcool. Sim. Tem, tudo a ver Diogo, com, tem tudo a ver com o Federer, portanto. Tirando esta parte. Sim. Diogo, dirias que se a série fosse apresentada num telejornal português, seria, portanto, a rapariga Elizabeth seria o Cristiano Ronaldo do xadrez, mas com menos oleosidade, que ela não tinha oleosidade no cabelo, mas tinha caspa. Epá, eu devo dizer que o Gambito de Dama, e agora fazendo já aqui esta abertura, é cansativo às vezes, é cansativo. Estão a ser os piores 5 minutos de ter noção disso. Sim, mas epá, man, vamos mandar isto abaixo e vamos começar de novo. Achei, isto é uma vergonha. Bom, esta série é da Netflix, lá está. Tem 7 episódios, aliás. E à partida, tanto quanto se sabe, não vai haver uma continuação, o que por um lado é ótimo, até porque não há muita história para contar, né? A história é bem redondinha, fecha-se bem nestes 7 episódios. E a atriz principal é a Anya Taylor-Joy, que não é muito conhecida, por enquanto. Eu conhecia de um ou outro filme antes, mas ela agora está verdadeiramente a despontar através desta série. E pronto, a série é muito focada nela, tem outro, um elenco de suporte interessante. Ninguém é muito conhecido, eu pelo menos não reparei assim em ninguém que tivesse sobressaído muito. Olha, tipo o Dudley Dursley. Está bem, sim, é verdade. Sim. Ou Jojen Reed. O Jojen Reed, sim. O Dudley, eu agora não lembro o nome do ator, mas sim, é o Dudley do Harry Potter, e o Jojen Reed de Game of Thrones, que também, pronto, são aqui figuras importantes na série. Mas a série é essencialmente, e é daquelas que é mesmo, é completamente character-driven nela. Ela é o foco de tudo, ela está em praticamente todas as cenas, é muito, muito, muito focado nela. Antes de irmos em grandes detalhes narrativos e essas merdas todas, o que é que vocês acharam do Gambito? Está a giro. Ok, obrigado, Gonçalo. queres acrescentar alguma coisa? Queres dizer algumas considerações? Não, o está a giro é tipo a classificação, estás a ver? Quando aparece tipo, há o bom, o muito bom, o excelente, fantástico. Satisfaz mais. Está na categoria do está a giro. Pronto. Está a giro com é no fim, atenção. Eu gostei da série. Gostei do facto de ser uma série curta. O que para mim é giro, que eu tenho um attention spam para séries equivalente a um cato, e portanto dou-me um bocado mal com séries que, pá, se não agarram praticamente logo no primeiro episódio e que começam a acontecer coisas e que de preferência que não enrolem muito, eu, pá, mesmo que ao fim de 10 episódios já tenha perdido com aquilo, se perceber que, pronto, manda aquilo cagar. E esta não, esta como tem 7 episódios, acho que é isso, mesmo que haja momentos ou outro que não sejam sempre lá em cima, um gajo pensa, pá, pronto, isto também falta pouco, portanto, bora lá levar isto até ao fim. O que até nem foi o caso, porque a série não tem assim muitos momentos, tem alguns, mas eu depois já lá vou, em que engonha um bocado. Eu tenho essencialmente 3 críticas a fazer à série, mas posso fazê-las depois na parte em que forem feitas as críticas. Mas de uma forma geral, gostei essencialmente pela temática xadrez, porque acho que é uma temática muito pouco abordada, portanto só por aí tem piada, porque eu também gosto de xadrez e porque acima de tudo acho que eles conseguiram captar bem os duelos e os jogos, e conseguiram dar importância ao jogo, ou seja, apesar de aquela história poder ser contada, e se tu tirares o xadrez e metes as damas, ou o gamão, ou a sueca, o filme consegue ser contado ao mesmo. A verdade é que, pronto, tem ali uma série de referências e metáforas com o próprio xadrez que, digamos que, enaltecem o jogo em si. Pá, e depois a série, para a série, tem uma realização muito boa, acho eu. Tem a realização, lá está, mesmo até durante os duelos. Pá, está tudo muito... Eu estava sempre com uma tensão incrível e tipo meio ansioso se ela ganhava, se não ganhava. Ou mesmo, por exemplo, spoiler, quando no último... no último jogo ela enfrenta o Russo e tu, pá, sabes que ela vai ganhar, mesmo assim tu estás ali tipo, bora, bora, parece que estás tipo a ver o Rocky, porque está bem filmado, está muito bem filmado. Depois, a história dela em si, ou seja, a história pessoal, digamos, pondo o xadrez de parte, tem alguns clichês, sim, né, que, de evolução de personagem e de crescimento humano, mas pronto. Mas tem também alguns personagens interessantes que eu acho que dão uma força ao filme, uma força fixa ao filme, nomeadamente o papel da mãe, que para mim é a personagem que eu mais gostei, sinceramente, até mais do que ela, porque achei que foi a personagem mais, de alguma forma, mais inesperada, menos clichê, menos óbvia, que também a nível de acting estava muito fixe. Pá, eu não me lembro do nome da atriz, sinceramente, confesso. Mas pronto, é isso. Acho que é fixe. Acho que se vê bem. Acho que não deve haver segunda temporada. Né? Nem sei sequer se isso está em cima da mesa. Mas se tiver, é pá, acho que não vale a pena. É só sujar a cara. E está muito fixe. Para 7 episódios está bastante catita. Iria. Nota final está giro. Nota final está a giro, ok. Então eu vou. A minha classificação desta série será um. Está a giro mais. Porquê? Está giríssimo. Está catita, está catita. Porquê? Porque para já vou acrescentar aqui algo que o Gonçalo não referiu. Que é a caracterização de cada uma das décadas que são atravessadas no decorrer da série, que está espetacular. Até os azulejos pirosos estão no ponto. Sim, no ponto. É, e os rendilhados e essas merdas todas, pá, está muito fixe. Os penteados do pessoal, muito bom. E depois... discordo do Gonçalo quando ele diz que podia ser a sueca ou o gamão ou as damas, porque o xadrez, se calhar este, pode ser só de mim, não sei, mas o xadrez sempre teve algum charme, um quê de desporto mais nobre, mais intelectual, o que é perfeitamente mentira, né? Qualquer bar da merdas consegue jogar xadrez. Podem não ser genial, pronto. Portanto, quando suscitou aquele buzz todo nas redes sociais sobre o Queen's Gambit, eu estava um bocadinho cético. Se bem que eu também chego a casa e estou sempre cético do... Pá, como é que ainda estou vivo? Sim, o que é o jantar e essas coisas assim. Sim, o que é o jantar, o sentido da vida, o caminho para a felicidade, essas coisas. Pronto, já que tínhamos decidido fazer o episódio, resolvi também investir. Não sei se veria a série por iniciativa própria, se não fôssemos fazer o episódio. Talvez sim, talvez fosse capaz de ver assim. Yeah, ok, sim, ok, sim, era capaz de ver. E isso já é dizer muito, porque eu... Pronto, eu não vejo nada por iniciativa própria. Nem fazes nada por iniciativa própria também. Eu não faço nada por iniciativa própria. É assim. Quer dizer, se eu dou à ignição e o carro não pega à primeira, meu amigo, é que eu já não vou a lado nenhum. Não, é que literalmente, é que nem para casa eu volto, fica a existir dentro do carro. Ali dentro. Portanto, o que faz sentido, atenção, quer dizer, a pessoa dá uma chance ao carro, não vais dar mais, né? Quer dizer, não é? Exatamente. Mas pronto, o Gonçalo já disse grande parte daquilo que eu queria ter dito também. A nível de realização, também está bastante, bastante aceitável. O que é que foi? A expressão aceitável é tipo, passa, pronto. Não. Não está okzinho, aquilo é fixe, aquilo agarra-te bem. É o tá a giro. Sim, lá está, ao contrário do Gonçalo, também não senti aquela cena de... ok, se houver aqui uma cena mais de engonhanço, também é pensar que não falta muito. honestamente nunca senti, nunca dei por mim a olhar para as horas enquanto estava a ver a série. Okay. Portanto, foi uma série que me soube manter entretido no decorrer dos 7 episódios. Concordo que, pá, espero que não haja uma segunda temporada, a menos que seja para ela ter um triângulo amoroso outra vez com o Dudley Dursley e com o Georgian Reed. E o russo. Ah, agora também há a russa à mistura? É. E a francesa? Isso vai ser um forró bodó. É um interracial, sim. Certo, ok. Depois já, não, já que é para consumar o interracial, depois vai para lá o Lupin e também. É que nem saem dos estúdios da Netflix e é uma maravilha. E vai o Golem do Desencantamento também. Fazem um endgame, mas destas séries todas, toda a gente ao bom. Sim, sim, e o professor também da Casa de Papel. Sim. Ok. Já queres acrescentar mais alguma coisa para já? Ou está a agir? Quero acrescentar uma coisa, que é, já estamos nisto há 15 minutos. Ah, está nem mal. Bom, ok. Já foi tudo mais ou menos dito, mas só vou reforçar aqui uns pontos. Eu também gostei muito da série. Aliás, eu se calhar até devo dizer, com base naquilo que vocês disseram, que se calhar foi o que gostei mais. Porque até, pá, ao quinto episódio, mais ou menos, até quarto, quinto episódio, eu diria que estava mesmo a adorar a série. Depois, eu acho que a série, a parte do meio, especialmente o final, para mim desiludiu-me um bocadinho. Acho que não ficou tão interessante como o início estava a ser. A partir de onde? Eu diria que após a... Spoilers, é aquela parte em que é 2 horas dela a beber copos. É um bocadinho antes até. É mesmo após a morte. Até parece que nunca fizeste. Lá está. Fiz, mas estar a ver os outros e não beber nada, a ganda seca, meu. Está bem, mas isso é problema teu. Não me bebes porque não quiseste. Após a morte da mãe dela, assim, no episódio a seguir, talvez, para mim a série cai um bocadinho de qualidade. E acho que o final é muito... Lá está, torna-se demasiado previsível. Não que a série seja assim de grandes surpresas, né? Tu mais ou menos desde o primeiro minuto, tu sabes onde é que aquilo vai, tu sabes como é que aquilo vai terminar, é muito previsível nesse aspecto, mas isso não me chateia se, lá está, se mantiver o interesse. E eu acho que até uma certa altura estava muito interessante e depois decresceu um bocadinho. Mas pronto, seja como for, já vamos aí. Eu acho que a série... Ou seja, a série cai quando ela também cai. Pumba. Sim, exato. É isso? Sim. É isso mesmo. É essencialmente porque, não que tu não saibas que ela vai cair, é óbvio que sim, tendo em conta a morte também e tudo mais, mas eu acho que pareceu-me que aquela transição até à reta final, eles começaram a encher chouriço. E eu, quando vejo encher chouriço numa série que tem 7 episódios, começam-me a soar os alarmes, porque não é suposto. E até mesmo em termos de espaço temporal, se fores a ver, tu sabes já praticamente, até porque ela conversa isso com a mãe, que vai eventualmente à Rússia jogar com os russos e fala com isso com os outros. E nós estamos mais ou menos a fazer tempo até. E depois, entre a morte da mãe até isso acontecer, os 2 episódios e meio, é mesmo nem sequer há aquelas timelapse de 1 ano depois, 2 meses depois, torneio depois. Mas repara, é tu veres ela a decair, a cair, ok, mas chega a um ponto, já percebeste. De certa maneira, atenção, eu não estou a dizer que é mau. Porque não faz sentido, é incoerente com a história. Faz todo o sentido. Porque isto sim, lá está. Sim, precisa haver a ser 2 episódios. A cena é essa, é a duração. Mas por ser tão previsível, há aqui uma questão que é... É óbvio que ela, a dada altura, o gênio dela não ia ser o suficiente para carregar a série toda, porque senão tu próprio, enquanto espectador, não te ias identificar com ela. Porque se ela fosse sempre genial e fizesse tudo o que quisesse... Sim. Aquilo não tinha qualquer tipo de stake, não tinha qualquer tipo de risco. O que é que eles fazem aqui? Dão-lhe a martelada da morte da mãe, dão-lhe depois a ela a cair completamente moralmente e tudo mais, e fica completamente no rastro, e depois ela tem que encontrar qual herói clássico, através da infância dela, através das memórias dela, através do passado dela, encontrar ali aquela spark para voltar a ser bué da fixe. Isto é normal, isto é tudo, está bem feito, atenção, não é uma questão de estar mal feito. Mas eu acho que não era necessário, se calhar, 3 episódios a contar esta parte. Estás a ver? Acho que eles não... Para chegar a este ponto, podiam tê-lo feito de maneira um bocadinho mais célere e não parecer tão esse encher. Estás a ver? Mas o caminho faz todo o sentido. Ela tem que ir voltar lá ao colégio, ter aquelas memórias, o Mr. Child, blá, blá, blá, essa conversa toda. E depois ganhar aquela energia para ir para a Rússia e dar cabo do Comuna. Pronto, epá, é tudo muito, muito bonito. Pronto. Realização, eu diria mesmo, vocês disseram que é boa, eu acho que, tirando a interpretação dela, eu acho que a realização, juntamente com a questão da componente artística, de recriação da época, costume, os cenários são deslumbrantes, todos esses detalhes estão a um nível de cinema, estão a um nível de filme. Apreciaste o guarda-roupa? É fantástico. Não, mas agora fora de brincadeiras, é uma viagem no tempo muito fixe, sim. Muito bem feito. Repare, isto é uma série. Isto não é não há de ter um orçamento de filme. Muito dificilmente tem um orçamento de filme. E a forma como eles conseguiram recriar os interiores, tão distintos uns dos outros, em tantas épocas, é verdadeiramente uma imagem fantástica. Dá uma cor à série brutal. E a realização é muito, muito boa. Iluminação, conjunto de planos, há sequências inteiras. Man, imagina um jogo de xadrez. Como é que é suposto tu tornares um jogo de xadrez exciting? Sim, para mim o mérito, mesmo nas outras cenas tão bem feitas, ou seja, a realização nas cenas de diálogos, vá, sim. Estão muito boas, mas as do xadrez para mim é que estão de facto... Para mim o filme podia ser tudo aquilo. Estarem só a filmar com a locução, né, dos movimentos, e estar a filmar, a ver a reação do público, dos adversários, dela, dos outros, das peças, das mãos, os pormenores. Isso ficou muito bom mesmo. Tornares aquilo minimamente cativante para quem está, não para quem está a jogar, mas para quem está a ver em casa, man, é um pesadelo. Só imaginar como é que eles fazem aqueles planos e gerem aquela tensão. Pá, e a forma como eles fizeram é genial mesmo. Por isso é que eu acho que até uma certa altura estava a ser mesmo muito bom. Depois caiu um bocadinho. Mas pronto, esta é a minha opinião geral. Agora vamos a detalhes, que é, nós falámos aqui que houve coisas que nós gostámos muito, mas também houve coisas que não gostámos. Querem já ir aí e depois damos uma overview? Sim, um gajo quer bater. Então? Quer bater o quê? Então, olha, eu vou começar já com a performance da miúda. Muito fixe. Correto. Muito fixe. Okay. Acho que não é fácil tu conseguires interpretar alguém que é genial, mas que tem ali algo de aliada socialmente. Sim. Sem parecer uma autista. Exatamente, precisamente. Wink, wink, Eddie Redmayne. Portanto, precisamente, exatamente. O gajo tem o Oscar, pá, pronto, coitadinho. Mas ela não, ela consegue não se perder no desprendimento que tem. E nota-se muito bem isto nas cenas de sexo. Correto, verdade, sim. Que ela pronto... Para já faz de mulher que, pronto, que sexualmente nunca está satisfeita, pronto, que é mais comum do que muitos homens gostariam de admitir, e muitas mulheres também. Isso aliado ao desprendimento, portanto, ela procura o sexo na tentativa de sentir alguma coisa, ela há de ter ouvido falar alguma curiosidade que existe desde criança, e ela depois, quando, a partir de certa idade, de facto começa a procurar isso, e nós vemos bem, bem estampado na cara dela que então era isto. Não é xadrez. Não. Yeah. Não, e isso para todas as outras fases da vida dela, porque é uma pessoa que claramente, lá está, tem essa componente, por ser tão genial, tem uma base de social skills muito, muito baixa, até pelo facto de ser órfã e ter crescido como cresceu e tudo mais, mas também devido às capacidades dela. E é a forma dela se integrar, de certa maneira, se tentar integrar naquela sociedade, tentar... Eu nunca achei a série preachy, apesar do tema hoje em dia poder ser mais preachy, temos na execução e mais wink-wink, piscar o olho à câmara. A série nunca foi isso, porque o objetivo ali não era fazer uma qualquer reivindicação. Ali o objetivo era mostrar aquela personagem naquele mundo, que é um mundo que na altura era completamente dominado por... Na altura, e eu diria que hoje em dia também, não falo por falta de cor, mas não sei, por homens. Mas a forma como ela se integra ali é tão natural, é tão eu sou melhor, e pá, uhum. E é a realidade. E o xadrez é tratado de uma forma tão cavalheiresca entre eles, que está bem feito. Tá bem, é o único mundo onde ela está confortável, verdadeiramente confortável. Eu... Ia só refutar. Já refutei. Ia dizer que concordo que ela está muito bem, mas queria destacar também novamente que gostei muito da interpretação da mãe. Até porque também acho que não é um papel fácil, até não. Porque pelo menos comigo ao início foi do tipo, ela pareceu-me ser só a típica housewife frustrada, e depois revela-se tipo um personagem muito interessante, muito complexo, uhum. Muito de pá, com percebes que tem uma carga emocional de traumas e de uma vida passada muito triste, e que de alguma forma vê naquela filha ali a réstia de esperança, de alegria da vida, pá, e também acho que principalmente as cenas entre elas as duas, os diálogos e as cenas entre elas as duas, acho que conseguem superar qualquer tipo de depois qualquer cena pseudo-amorosa entre ela e qualquer outro dos gajos, mas lá está, as duas para mim still the show. Eu por acaso acho que a mãe foi uma boa surpresa para mim, porque eu estava mesmo a ver que por trás daquela mãe coitadinha, frustrada, não sei o quê, ao descobrir o potencial da filha adotiva, fosse aproveitadora, ia ser o equivalente aos pais do Saúl, que se aproveitaram dele e lhe estouraram o dinheiro todo. Não, e há ali uma parte em que quase que parece, quando ela vem com se podias dar 10%, não sei o quê, tu pensas exatamente. Que vai por um caminho, mas depois tipo, não. Ela fica mesmo mais numa de guardian, digamos assim. Uhum. Sim. É claro, pronto, que há aproveitar para viver também, pá, copos de saídas, vestidos, mas nunca numa de prejudicar, digamos assim, pronto. Sim, eles escapam à possibilidade da personagem não ter densidade nenhuma, dando-lhe essa possibilidade de ser mais do que aquilo que aparentava ser. Portanto, eu também acho, é uma performance muito boa e a personagem está bem escrita. Mas eu acho que no campo oposto, tipo, no extremo, está o pai, ou neste caso o padrasto. Porque o padrasto não, o pai adotivo. O pai adotivo. Mas o pai adotivo e o pai também. Sim, mas há uma questão. O pai, pronto, uhum. não me deixou nenhuma impressão. Ou seja, tudo bem, ele também parece pouco, né? É verdade, mas o outro também. Mas a questão é, pareceu mais uma figura de transição. O padrasto, ou o pai adotivo, pronto, é, cada vez que aparece, ele é em si um cartoon. Ou seja, ele não tem qualquer tipo de dimensão. Ele aparece para ser, I'm the bad guy. Eu sou o gajo fuinha, eu sou o gajo... Mesmo assim, nunca é muito credível, não sei. Não é credível de todo. A questão é essa, é por ser tão cartoon, tu não, nunca consegues acreditar no meio daquelas personagens que ele faça sentido. Epá, e a cena dele, no final... Do nada. Além de que não consegues imaginar aquela pessoa como sendo um mulherengo. Exato, correto. Exato, sim. Pronto. E no, quando ele reaparece-me última vez e vai lá, porque afinal ele viu que ela estava com dinheiro, então deixa-me cá ver se eu consigo safar aqui alguma coisa. Essa cena é para mim é o pior momento da série. Porque é, eles introduzem esse elemento, parece que vai ser assim um grande problema para ela, estás a ver? Tipo, agora ela vai ter que lidar com esta situação, com o pai adotivo, blá, blá, blá. E a cena é introduzida e resolvida em 5 minutos. É tipo, está aqui o problema, já está aqui um cheque, ok, adeus. Era só para voltar a mostrar que ele era um monte de merda. Mas não tinhas ficado já com essa ideia? Epá, eu tinha, mas o público menos atento se calhar não. Sim. Aquele público especial. Sim, é porque... quando ele aparece diz, tu aqui! Quer dizer, mas porquê? Desde a primeira vez em que ele diz só vou para o Oeste, ou para onde é que o gajo vai, e fica lá tipo for life. Está-se bem. Ok, aquilo pode contribuir para ela se sentir mais isolada, mas também ela tinha zero ligação à personagem dele. Portanto, não era por aí. Pronto, esse para mim foi um problema grave, porque lá está, e também acontece naqueles tais últimos episódios. Uhum. O outro, vocês se calhar não vão concordar, mas... Uhum. Eu não gostei do Georgian Reed. Eu acho que houve ali bad casting. Era um... Sim, mas... Lá está, também era uma personagem complicada. Não, sim, a personagem é difícil. Por ser um cartoon. Sim, e mesmo para lhe darem depois aquelas layers no final e não sei o quê. A personagem é complicada de fazer. Eu acho, eu sempre que ele aparece no ecrã, eu simplesmente não estou a acreditar. Sabes porquê? Porque ele é... Eu acho que ele é demasiado novo para aquele papel. Ele tem cara, tem muito cara de puto ainda. Exato. Ele nunca é que, com barba e não sei o quê... Ele ao lado dela então parece o irmão mais novo, tipo. Sim, aquilo não é barba, aqueles são os pintinhos que ele tem ali. Acho que não sei. Nunca, ou seja, não é mau acting, não é propriamente de má interpretação, não, acho eu. É mais de não encaixar, pronto. Exato. É mau casting, não é mau acting. E não é só isso. Para já, pronto, ele tem a cara de puto que pá, tão cedo não há de deixar de ter. E depois tu de facto chegaste a vê-lo em puto. No Love Actually, depois viste um bocadinho mais crescido em Game of Thrones e a cara é sempre a mesma. Yeah. Portanto, tu não consegues imaginá-lo sem ser um miúdo. Miudinho, Já eu não sei o nome do ator, o Dudley está manifestamente diferente, está crescido, está um homem. Muito boa personagem e muito bom, muito bem interpretado pelo gajo. Eu gostei muito dele. Sim. Exatamente. Pegando noutro cartoon, mas neste caso feito em bem, é a Jolene, portanto, a amiga dela do orfanato. Sim, sim. Que é, lá está também, é outro cartão que está ali. Mas a atriz é dinâmica o suficiente para... É dinâmica e é carismática e presta-se a isso, sim. É. Mas lá está, mas sim, a personagem não é... A personagem desde o início que está escrita, quer dizer, não há ali grande... Sim. Mas repara, aquilo facilmente seria uma Queen Latifa que estava ali. É verdade. Mas não. Há ali algumas... no meio daquela espampanância toda, há alguma subtileza também. Sim, e a forma como ela resolve-se no fim, como ela está a evoluir dela, está muito bem feita, está natural. Ela resolve-se sem deixar de ser quem era na mesma. Exatamente. Portanto, ela não dá lições de moral a ninguém, ela torna-se só um exemplo, não deixando de ser quem é. Pronto. Mas sim, concordo aí com a parte do Thomas Brody Sangster. É o nome dele. É. Thomas Bernie Sanders. Sim. Exato. É o sobrinho neto. Pode entrar nos memes também, não é? Com a luva. Com a luvinha. Só fazer mais uma menção ao Dudley, pá, que eu tenho que fazer. Eu estava... Para já o gajo tem uma voz fantástica e tem uma presença muito interessante. E eu estava, da altura, pensava que o gajo ia ser o set fuck da série. Ele é tipo... Estás a ver? Ele é tipo o gajo do... E é um bocadinho também, às vezes. Mas da forma como ele responde a ela na cena cá fora da escola, em que ela diz, não sei o quê, e agora tu vais para o supermercado e não sei o quê. A resposta do gajo é dita de uma forma tão bem feita, tão com tanto... como é que se diz? Poder, estás a ver? E convicção, que tu ficas... Não, que basicamente tenha... virou-se para ela e disse Ike! Não, mas é um Ike honesto, estás a ver? É um Ike de mas qual é o. Mas eu sou feliz, percebes? Sim, está bem resolvido com a vida dele, exato. Será que ela é feliz? Percebes? A lógica é esta, e pá, o gajo diz aquilo de uma forma espetacular. Se confesso que eu, como sou um. Eu gosto muito de shipping, sou um gajo que faz muito shipping, eu gostava de ter visto eles terminarem os dois juntos. Se confesso, mas também por aí gostei do facto dela não oficialmente estar com ninguém. Ela está com, mas ela é o tipo, lá está, ela é o tipo de pessoa que acabaria sempre por ficar sozinha. É verdade, sim. Ela não consegue criar elos o suficiente para se apegar a alguém. Sim, é verdade. Sim. Eu acho que... há ali uns elos momentâneos e ela tem vários, mas pronto, mas é o xadrez. Portanto, o único elo permanente é o xadrez. Ela não vê mais nada à frente. Mas até em termos narrativos, poderia fazer sentido, para mim mais, até o Dudley, do que provavelmente o... Do que o jornalista, sim. Do jornalista não, mas essa personagem então, juro, sim. Não. I don't get it. Não, é o impossível. Sim. Mas é, é a tentativa dela de achar que pode gostar de alguém e que se calhar houve um momento em que achou que sim, mas que na verdade ela também descobre que não. Portanto. Mas ele não tem, ele é tipo o Hank, ele é o gajo bom, deve ser, ele não tem assim grande dimensão, percebes? Ou melhor, também não lhe dão tempo suficiente. Sim, também não tem de ter, ele está mais lá para servi-la a ela, digamos assim. Certo, mas depois no final dão-lhe aquela layer do gajo acompanhá-la já no fim, não sei o quê, para ligar com o início e tal. Mas, por esta altura, eu já ele estar ou não estar na série, para mim era completamente cagativo. Tipo, se ele nunca mais aparecesse e eu está-se bem. Percebes? Epá, sim, mas é aquele amor platónico que ela tem e que, pronto, é que acaba por admitir, mas que nós sabemos que nunca vai acontecer, sim. Mas mesmo assim, pá, ele até é porreiro e pronto, resolve, em vez de ter um póster do Brad Pitt no quarto dela, tem o gajo, e o gajo até é fixe, pronto, e tem um gajo fixe, o gajo é porreiro com ela. Mas lá está, tal como também disseste, não faz sentido ela nunca se, ela, não faz sentido ela ter um relacionamento duradouro com nenhuma daquelas personagens que gravitam à volta dela, porque lá está, faz parte da personalidade dela e da forma como ela cresceu enquanto personagem. A verdade é que, confesso que eu a dada altura pensei mesmo que havia a possibilidade dela dar aquela hint em relação ao Dudley, porque eu acho que das três personagens era a personagem que mais a compreendia fora do xadrez, porque repara, o Benny lá, o também foi, Reed, também foi a que teve mais interação com ela, não é? É por causa disso, claro, mas é que o outro percebeu o crescimento, o mais velho percebeu o crescimento dela e o foco dela. O Benny compreende a questão do xadrez, como é que ela joga e porque é que ela gosta tanto daquilo. Em termos humanos, o Dudley se calhar é o gajo que chegou mais. Porque o próprio Dudley é o mais humano também. Era o mais normal, porque ele cagou até também no xadrez, né? Exato. E quando percebeu que ela não nunca ia sair da parte do xadrez, cagou nela. Exatamente. Foi a vida dele. Foi para o Conti. Foi para o Conti, sim. Sim. Eu vou lançar já a minha não é a minha grande crítica, porque eu aceito. Mas digamos que eu ali acho que se eu tivesse escrito esta série, havia ali uma coisa que eu não escrevia assim. Tudo o resto eu podia escrever, digamos assim, eu aceitava. Mas há ali uma coisa que a mim não me colou muito, que é a maior referência dela, basicamente, a pessoa que ela mais respects, era o Sr. Chabelle. Ela, tanto que não só isso é visível durante os primeiros episódios, onde obviamente é dada uma grande importância à formação dele a ela, a ser a primeira pessoa, quase o primeiro amigo que ela teve, a pessoa que lhe ensinou aquilo. É um mentor. O mentor, tudo. O wise old sage. Exatamente, pronto. Só que contínuo, yeah, tipo piriquinho. É o Oliveira. Foda-se. Cada vez que me lembro do Oliveira a cagar, que apanhei o gajo uma vez a cagar. Pronto, continua. Bom, posto estas memórias de 17 contínuos que me vieram à cabeça, e pronto, isto sucede. E depois, até mais tarde, quando ela sai e dá a sua primeira entrevista, ela até referencia o gajo e fica muito lixada de não ser referenciado. Tudo isto, ela torna-se uma estrela mundial, não sei o que mais. Epá, a mim não me entra na cabeça que ela, quando anos e anos depois de já ter saído lá, e já de ser quem é e não sei o quê, não me entra na cabeça em que ela não houvesse nenhum dia, mesmo que tivesse, em que não tivesse bêbado ou drogado, ou o que seja, em que não se lembrasse e dissesse deixa lá ver se o Sr. Chabelle, que tanto me ensinou e que tanto gostava de mim, que eu tanto gosto dele, ainda está lá na escola. Ou se não está, o que é que anda a fazer da vida? Mas não, eles optaram pela parte, para mim, mais fácil, mais a puxar à lágrima, mais para ficar bonito, mais para teres mais uma cena, pronto, para chorar e não sei o quê, que é, vamos matar o Sr. Chabelle, se ela nunca o ter visto, naqueles anos todos, sem nunca o ter procurado, para fazer a cena dela ir lá, reviver o sítio onde esteve, certo, ver que ele tinha lá o cantinho dela, não sei o quê, a foto com ele. Mas Mas repara uma coisa, os eventos que a fazem mudar a direção da vida foram mortes sempre. Portanto, é a morte da mãe, depois é a morte da mãe adotiva, uhum, e depois é a morte do Sr. Chabelle. Certo, mas eu percebo porque é que a morte dele está lá. É tipo um clique para ela depois ir ao russo. Mas certo, a questão é, se fosses tu, tu estarias tipo, aquilo dá um time-lapse para ir de um time jump para ir de, se calhar, entre o dia que ela sai do orfanato até, epá, não precisa de ser até essa data, até o momento em que ela já é mais ou menos conhecida. Aliás, uhum, há lá um momento em que ela já é tipo campeão da América, portanto é campeão nacional. Não, são 10 anos para aí. Pronto, sim. Em 10 anos, epá, é que bastava, imagina, bastava eles terem feito uma cena até tipo ali a meio, em que ele a volta a ver, há ali uma troca de qualquer coisa, do tipo, ok, o gajo está vivo, está-se bem, fixe, é só para agradecer pessoalmente, não sei o quê, e depois até o podiam matar depois. Agora, a cena de, eu adoro tanto este gajo, eu quero que ele, com referência nas entrevistas, ele é, para mim, um mentor, tudo não sei o quê, uhum, e durante 10 anos vou cagar na raça dele. Certo, certo, mas aí também... Repara, ela só referencia assim na grande primeira entrevista, depois nunca mais volta a falar nele. Mas tu percebes que quando ela assim que sabe da morte dele, fica certo, um caco. Certo, mas antes disso, até à morte dele, ela vai em crescendo. Sim. E em crescendo e vai se perdendo no glamour, vá, de ser uma estrela, e cresce, e ela vai se desprendendo das raízes. Pá, certo? Sim, certo. Depois, mas... calha a ficha quando ele morre. Eu sei que, pronto, é uma técnica mais fácil de sim, é um bocadinho de shock value. Eu comecei por dizer que eu percebo porque é que eles a fizeram. Agora... Se me dissesse, eu estou a tentar pôr no papel da personagem, percebes? E uhum, até bastava ter feito a cena logo até tipo no dia em que ela, por exemplo, ganhou o torneio dado pelo que ele deu, estás a ver? Olha, uma cena gira tipo uns meses depois, dela já ter ganho uns quantos torneios, eu não sei o que mais, olha, está aqui o dinheiro que me emprestou, foi importante para eu ser, aparecer na capa da revista e não sei o que mais, dava um abracinho, o Sr. Chabelle tão fofinho, chorava, pronto. Série seguia todo igual. E no momento uhum, da morte, eu agora não estava a dizer isto. E tudo o que fazia sentido. Eu tive a série toda a pensar, mas quando é que ela vai visitar o raio do velho? Estás a ver? Tipo, certo. Se essa cena tivesse ocorrido... A outra não era tão xarã, claro. Não é só ser tão xarã. É ela... O que lhe dá o grande kick não é o homem ter morrido em si, é ela não estar resolvida quanto a ele, porque ela ainda lhe devia 5 dólares ou 10 dólares ou o que é que era. Eu sei. Não, não foi tanto a morte dele. Sim, foi ela, pronto, ela ter coisas por fazer com ele. E ela também perceber que ele era um enorme fã dela e tudo isso, e nunca, se calhar, lá está, lhe respondeu na mesma moeda como devia ter feito. Epá. Eu acho é que é tipo... Acho que é too much dada à personagem. Até porque ela, mesmo que haja ali alguns momentos em que aparenta ser um pouco mais arrogante, ela, tu percebes que ela não é uma bitch, estás a ver? Não está ali tipo... Yeah, aproveita-me do Sr. Chabelle para ser a campeã do mundo e não quer saber de nada. Epá... Eu consigo compreender o que estás a dizer. Faz-me sentido. Mas eu não... Eu tenho uma visão um bocadinho diferente em relação a essa cena do Chabelle. Que é o... Que não tem nada a ver com o facto dela só ter reparado na importância dele depois quando caiu forte e feio, ou quando ele morre e não sei o quê. E ela usou isso como combustível para depois ir ganhar ao russo e tudo mais. Isso é um dado, né? Mas eu acho que ela tratou, ou melhor, teve aqueles anos todos sem lhe dar cartão ou sem sequer passar por lá, porque a própria personalidade dela, e nós já falámos isso ao início, relativamente àquela questão do autismo, não é do autismo, mas daquela incapacidade dela de se relacionar em termos humanos com qualquer pessoa, e isto é transversal, até mesmo com a mãe ela tem alguma dificuldade, pelo menos numa fase inicial, é que ela não estabelece laços. Para ela é natural, ou melhor, é é normal, vá, ela nunca mais voltar lá. É tipo, ok, a vida dela anda para a frente e ela não se apercebe de certas coisas que eu e tu damos como adquiridas, como comportamento normal em sociedade, estar com as pessoas, lembrarmos-nos delas, termos aquela ligação próxima emocional afetiva. E ela não tem com ninguém, ela não consegue desenvolver isso. Não tem com ninguém, excepto com ele. Portanto, que isso é ter mostrado no momento da foto. Não, não, isso tem impacto é quando ele morre. Ela não. Aí é que ela junta um mais um. É pá, não. Porque então não podem pôr ela a pôr-lhe a mão no ombro quando tirar a fotografia. Calma, é logo um índice que ela não tem. Eu não estou a dizer que ela não tem qualquer... Ela não é o T-1000 do Terminator. Eu não estou a dizer isso. Exato. Ele é só a pessoa durante a série toda em que ela é que passou amor ao outro e não o inverso. Foi a única personagem da série toda em que foi ela que, digamos, teve a iniciativa de passar afeto ao outro, foi ao Mr. Shabel. Portanto, que ele próprio, para ela, era mega frio. Sim. Tipo, joga, agora vai-te embora, não sei o quê. Foi ela sempre que o procurou. E procurou. E do xadrez, claro. Saiu de lá. E quando ela sai de lá e começa a progredir, e começa a se dar com outras pessoas, e começa a crescer, e enquanto pessoa atravessa a adolescência e tudo mais, não sei o quê, maturidade, blá, blá, blá, blá, ela continua a ser a mesma pessoa que a mãe vira-se para ela e diz, agora fecha os olhos que a gente vai se matar. E ela tem uma série de fantasmas na vida dela que a impedem de estabelecer coisas que para mim e para ti são básicas. Não, mas a questão é o que eu estou a dizer. Ela já tinha estabelecido, não tinha, percebes? Quando criança tinha, naquele momento, porque é uma questão de ser uma criança. Eu estou a falar em ela ter a maturidade enquanto uma adulta de dizer, não, calma, este homem foi importante para mim e eu tenho que, de certa maneira, me conectar com ele ou pelo menos mas saber ela diz isso até numa entrevista. Ela diz numa entrevista, e depois a partir daí só volta a falar dele ou só volta a estar com ele, está com ele entre aspas, quando vai lá visitá-lo e ele já está morto. Pronto. E a cena dela chorar no carro com a Jolene, para mim, é tudo o que eu precisava, que é, ok, ela reconhece que ela própria cometeu uma série de erros na ligação e na relação que tinha com ele. E ela está a compensar, entre aspas, pá, desabando completamente em termos emocionais. Para mim, eu não tive problemas com isso. Eu compreendo o que estás a dizer, mas fez-me sentido ao ver a série, percebes? Tendo em conta não, a mim o enquadramento psicológico dela. A mim faz-me sentido, mas acho que, para mim, não, ou seja, não me chateia propriamente. Agora, eu acho é que aquilo não está credível, percebes? Para mim não faz sentido que ela tivesse a relação que tinha com ele, ela mete-lhe a mão quando está a tirar a fotografia, referencia na entrevista, tem uma série de hints e depois estou-me a cagar. Epá, não. Se queriam que ela estivesse a cagar o tempo todo, mas psicologicamente não tivesse, não tinham posto ela a fazer a referência na entrevista, não tinham posto ela a mostrar tanta amizade por ele no momento da fotografia e mesmo nos dias antes. Só assim é que o final tem impacto. Só com essas hints ao início. Mas aquilo para mim não teve impacto nenhum, foi do pronto, tipo. Atenção, isso é outra coisa. Isso é outra... E Manny, do teu ponto de vista, tens razão, para ti não teve impacto nenhum. Eu estou a dizer é que se não tivessem lá desde o início, então aí nem para mim tinham impacto. Agora, eu acho que fez sentido ao início estar lá, depois tu gostares e não gostares dela, porque ela faz coisas erradas, porque ela pá, liberta-se e parte tudo em casa e torna-se bué wild e o caraças, e depois no final ela vai buscar a última coisinha da humanidade. Percebes? Porque repara, por exemplo, a personagem da Jolene, da colega dela, ela nunca mostrou... Pronto, durante... Era tipo mais uma companheira de quarto e tal, partilhava os segredos dos comprimidos, mas tu nunca notas que elas são tipo as melhores amigas para a vida. Ou pelo menos a Jolene era mais amiga dela do que propriamente ela dela. Exato. Havia ali uma cumplicidade, mas não havia essa não aproximação. Havia... Sim, portanto, sim. Para mim é normal que... como é que ela se chama? A principal. Não a procure durante a vida, percebes? E até ficou, se calhar, tipo, surpreendida e depois até gostou da surpresa. Para mim isso é normal, que ela não tivesse procurado. Agora, a única pessoa que, no raio da vida miserável da miúda, que lhe deu algum tipo de... porra, o gajo ensinou-lhe, a única coisa que ela gosta na vida é, tipo... Epá, para mim, se eu me pusesse no papel dela... Epá, eu ao fim de um ou dois anos ia procurar o gajo, nem que fosse para lhe oferecer uma casa, fazer-lhe uma estátua, beijar-lhe os pés... Epá, por isso é que eu acho que a personagem é interessante, porque ela não fez isso. Porque ela, no final, para mim não faz sentido, acaba por sofrer o facto de nunca ter podido reconectar-se com ele. Para mim tem mais impacto assim. Porque claro, mostra tem mais impacto, dela não faz é mais falível. E não é tão espetacular que, dada a altura, conseguiu salvar a vida dele. I don't care about that. Eu acho que aqui mostra que ela falhou tanto na vida dela por procurar aquele sonho absurdo e tudo mais, e tem que fazer isto, tem que fazer isto, e ela perdeu o outro lado, que se calhar, dada a altura, nunca teve, tendo em conta o crescimento dela, enquanto órfã. Mas, certo, mas isso eu acho fácil, que para mim faz tudo, não é fácil fazeres isso e no final identificaste com a personagem e gostares dela e estares a torcer por ela, não é fácil. Eu acho que quando ela chora no carro com a Jolene, para mim é pá, é ela a aceitar a merda que fez, e aqui para mim ganha a personagem. Mas isso é o fácil, eu, se quiser, faço uma biopic de qualquer rockstar, que enquanto devia estar a tomar atenção aos filhos e à vida e às mulheres, à mulher teve a beber copos, e depois aos 50 anos diz, ah, não vi os meus filhos crescer, e pronto, e vai a outra definição. E toda a gente chora e tem muita pena. Isto é o fácil, pronto. Sim, mas repara, agora, esta série não está a descobrir a roda. Isto é, tudo o que está aqui já foi feito N vezes em várias outras séries, em vários outros momentos. Nada daqui é imprimitível. Certo, por isso é que eu consigo. Por isso é que eu comecei por dizer que eu percebo porque é que eles fizeram esta abordagem, que para mim é a abordagem fácil para fazer mais... Ah, pronto. Para mim, a abordagem coerente em termos de pensamento lógico de uma personagem que te dá hints sobre outra personagem não seria este. Para mim não, porque não faz aí sentido. O final não tem peso nenhum. E mas eu não quero... Mas atenção, isto é um build-up, e o build-up para mim perde completamente o impacto se a dada altura, a meio da história, ela se reconectasse com as suas origens e conseguisse estabelecer algum tipo de ligação com o Scheibel. Para mim... Não é reconectar, é fazeres uma cena de dois minutos onde ela diz obrigado. Fazer qualquer coisa, para mim não faz sentido. Isso é literalmente reconectar. Sim, mas não precisa estar ali a fazer amigos, não, e a falar muito, é fazer uma cena. Mas eu acho que retirando essa cena, para mim é que dá-me impacto a ver isto no fim. Porque lá está, porque não é bonito, é triste, é trágico, é chato. A minha reação foi LOL, sinceramente. Pronto, foi tipo, mas tu também não tens assim grandes sentimentos, né? Não é nesse sentido. É no sentido que para mim não faz sentido que ela nunca tivesse querido procurá-lo. Não tem sentido para mim, não acho que seja credível essa decisão. A questão aqui não é o ela querer, é ela não ter feito. Exato. Pois, obrigado, mas nunca até. Mas é demonstrado um carinho enorme por essa pessoa e ela nunca o procurou. Isso para mim não faz sentido. Ou seja, ainda pior depois o ela não ter feito e quando se apercebe que não o fez e já é tarde demais. Exato. É por isso que mesmo é triste. Eu já percebi, mas eu vou repetir. Não me faz sentido a mim. Ok, não, mas não... nós vamos repetir. Faz-nos sentido a nós. Certo. Pronto, então se calhar vamos acabar... passar mais duas horas nisto. Exato, porque eu já disse, ok, eu percebo, mas pá, para mim não... Não. Não, eu não, ou seja, eu não, se me dissessem, escrevias esta série, ou seja, se eu me lembrasse de ter esta ideia, escrever isto, escreveria tudo isto, excepto esta cena. Eu não era capaz de escrever isto, queria estar a ir... Pessoalmente, se eu estivesse a escrever, dizia isto para mim não me está a fazer sentido, eu não estou a acreditar nesta situação, percebes? Tipo, é como se dissessem, e se ela, a meio de um combate de xadrez, de repente mandasse a mesa ao ar e desse um roundhouse kick no outro, acho que também não faz muito sentido. Ou seja, isto para mim é uma destas cenas que é, acho que não faz sentido, mas é. Pronto, aceito que esteja lá. Pronto. Eu acho que faz todo o sentido, eu acho que é o que ganha a série no final para mim. Aliás, apesar de eu não gostar muito do final, eu acho que este momento para mim é o que me consagra no final a relação emocional que ela podia ter ou não ao longo da série inteira, que ela não mostra porque ela é muito robótica. Isso também, lá está, também é muito bom através da performance dela, mas para mim é o que me vende o final. Eu gostei, mas compreendo o que estás a dizer, simplesmente. Até porque essa é a parte mais polémica, se fores a ver, do resto da série. Não há, assim, grandes disputas em termos de personagens e coisas que as personagens fazem e tudo mais. Este é um momento talvez mais polarizing, vá. Não, e foi o que eu disse, isto não é tipo, eu vi isto e disse, vou desligar a série, ganda turn off, tipo, ressuscitar o Jon Snow, não tem nada a ver com isso. Fiquei só naquela do tipo, pronto, ok, não fazia assim, mas segue o jogo, até porque estava perto do fim e obviamente queria ver o fim, e não é por isso que eu vou deixar de gostar menos da série, digamos assim. Ok, sobre o final, alguém quer dizer alguma coisa? Epá, é porque eu sinceramente achei o final muito okzinho, está fixe. Epá, pois. Era o expectável, era o que tinha de acontecer, e todos sabemos viver com isso. Pronto. Acho que é um bocado o efeito Rocky, que é aquela coisa de tu estás o filme todo sabendo o que é que vai acontecer nos últimos 15 minutos, 20, Mas lá está, por outro lado, a série tem esse efeito fixe que é, tu já sabes, praticamente, pá, aí ao fim de... Pá, desde que ela sai do orfanato, quase, uhum. que sabes que o último episódio e a última cena é ela a ganhar ao campeão russo, que percebes que os russos são melhores que os americanos e os melhores do mundo. Mas ainda assim, tu saberes isso e quereres ver a série, e a série agarrar-te minimamente, ao mesmo tempo é um efeito fixe, que é tipo, ok, eu sei o que é que vai acontecer no fim, mas quero ver, pronto. É, eu só não achei piada é que o último plano da série seja ela sentada com um meio com vários velhos à volta dela, com um ar um bocado rebarbado, e ela a dizer vamos jogar. Eu acho que não teve um impacto assim. Já foi um bocado forçado, não é? Foi um bocado forçado, sim. Acho que podia ter pensado de outra forma, sei lá. Exato, até porque lá está, os velhos jogam dominó, não jogam xadrez. Sim. E quiçá uma sueca. Quiçá uma suecada. Exato. Sim, se forem quatro, dá para jogar uma suecada. Exato. Pronto. E acho que está feito. Acho que está tudo dito. Sim. Nós vamos agora, então... Espera, não sei se já disse que eu acho que é o facto dela não ter ido ver o Mussa. Pronto. Nós agora vamos lá para fora andar os três à porrada por causa do Mr. Scheibel. Não, eu vou ligar ao ator que faz de Mr. Scheibel. Aliás, vamos convidar o ator que faz Mr. Scheibel para o Pod Bullet. E se ele aceitar, vamos dizer, o que é que tu achas? E ele depois diz, eu não acho nenhum bem, eu acho que eu logo ao início devia dar um cheiro de porrada na miúda e ela falecia. Nós, ah, ok. Então ele dava-nos um spoiler, sim. Tipo, ah, não, eu já posso revelar, vai haver uma segunda temporada, o Mr. Scheibel não morreu, fake his own death, he's coming back. E é um Jedi. E volta sedento de vingança, porque ela não lhe devolveu os 10 dólares. Fala dos 5 paus. Então vai-lhe dar um encher de porrada até ela bater com os cornos numa bacia e pronto. E fica a jogar xadrez com e entrar aí como alcoólico. No vanho sou bonincos. Sim. Que horror. Jesus. Bom, então até para a semana. Bom dia. Até para a semana, amigos. E epá, foda-se. Até para a semana, amigos, e, epá, tenham cuidado, meu, que isto está difícil.